126.0, 128.0. Tá estabilizado, 6332. Funcionar 6332, completa final, chame torre 118, decimal 612. Completa torre 186, 6332. Bono 621 no controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajusta altímetro no 015. Livre taxa, chama para ingresso. Torre Salvador, muito bom dia, Chaner 6332, 1,5 mil, Simbra. Bom dia, 6332, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 29, altímetro no 015. Livre pouso na 10, vai chamar o seu embaixado, 6332. Tem um ponto de espera aguardando, 031. Tem ingresso partilhado e pronto. Pronto, 013. Autorizado para inspeccionar, ponto táxi, 6301. Ponto táxi, 6301. Chá travado, 6332. Gente, livre pouso não, no 0. Livre pouso, 6332. Estimativa 1254-53685, Oxanés 63, 12, obrigado. Alterna 126.85, bom voo. 26, ok, 12685, obrigado. Gente, 9 a bordo, livre acionamento, chama para o táxi. Autorizado cruzar o 028, para Delta. 32, solo aos 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 1219, 6332. Gente, livre decolar da 17, vento 110 graus, cono 3, lá. Salvador, Chanel 6332, lembrando suas coisas. 6332, Alfa, Juliette e Índia, ponto de perdão no zero. Hoje a gente considera Alfa, repórter Juliette 6332. Alfa, chamando Juliette 6332, poderia só confirmar a temperatura no momento? Do 31. Gente, 31, tá. O Olympus 01, táxi Alfa, Juliette, Índia, ponto de perdão no 02286, que legal, no 05. esses 2 minutos que eu iniciar o push. Para o táxi 26, seguro 159 a bordo. Estamos com o autônomo aqui, 5 horas e 10, alternando o caminhão. É 311, táxi aí, de ponte espera do 1028, 612, que é igual no 015. Tem uma torre 118, mal. Controle Kilo Quebec Serra. Passando Kilo Quebec Serra, controle Salvador, mantenha condições básicas, corredor Axé, altímetro 1015, reposto fora da barra. Autorizaria direto 2500, senhor? Dá presente, direto morro 2500, teste autorizado. Ok, dá presente, direto morro 2500, o Kilo Quebec Serra. NEMA 250, bom dia, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada à mare, ajuste o altímetro no 015. A Bianca está autorizada, sua 3016. Confirma. Após a passagem do tráfego, a Bianca, o sua 3016 tem livre de estacionamento. Negativo, tem uma segunda aeronave já está sendo ponto de espera e uma logo a retaguarda já para ingresso no 03. Correndo de solo, assim que R2 parquear no 03, em seu push. No 3063. Após o aeronave 03, no 3063. 3362, portão 03, vejo o mestre. Tenente, portão 03, 6332. Eu achei 6311, no ponto de espera, pronto para a decolagem. 6311, ali, decola da 1-0, vento 1-0 graus, com 1-1, NAF. Gol 1621, desça para 2 no pé, autorizado a final do procedimento LSX10, altímetro 1015, reporte estabilizado. Para 2 no pé, jogo 1621, reportagem estabilizada, X10. Ocean M250 vai autorizar a descida para 3 mil pés, altímetro no 015. Autorizado 3 mil pés no 015, 2 mil pés. Conta 3663, está confirmado agora ali dentro do estacionamento. Afirmo. Grave. 0. Uno, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças. Salvador, bom dia, o Xenem 3-1-1 decolado, na sua escuta. Bom, Xenem 3-1-1, contato radar na decolagem, subo para o nível 3-0 na saída da EL, após Leda, direto Brito. Saída da EL, assistente 3-0 após Leda, direto Zero Uno, livre decolar da Uno Zero, vento no Uno Zero, graus com no Uno, nosso. Controle, o Xenem, Uno Uno, confirmando, autorizada por hoje, Leda, senhor. Leda, autorizado. Leda na prova, minha Uno Uno. Produtor 3733 aguarda, conecte solo assim que companhia liberar o pato via Índia, pesado push, então 3733. Afirmativo, após a na pré companhia liberar o pato autorizado, a via Índia, então 3733. Ingresso, confirme POB 1-0. Para ingresso. O 01 decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Controle de Salvador, o Olimpo 01. Olimpo 01, contato radar na decolagem, subo para o nível 240 na saída da EL, após Leda, Drep EL. 240 da EL, Leda, depois ele é o Olimpo 01. Bom dia, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste o altímetro no 05. Autorizado, direto SAP. Papatango, Whisky, Yankee Tango. Bom dia, controle Salvador. Acena identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 015. Está 3663, táxi 165, 3 horas e 50, galinhão. Autorizado Índia, ponte para Dona 0282, que ligar 10 no 5. Índia 1862, com 1015, está 3663. Restrição de velocidade na descida, portanto 3896? Livre. Obrigado. 3896 liberado. Interceptor X-ray da 1-0, está estabilizado o gol no 621. Gol no 621, chama agora a torre 118, decimal 612. 18-6, gol no 621. Bom dia, o gol no 621, estabilizando o X-ray da 1-0. Bom dia, no 621, check trem, livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus, condo 2-9, altímetro no 0-5. Autorizado pouso, gol reportará o trem, gol no 621. Gente. Eu vou 9098, autorização Galeão, sente na TIS na posição 8. É, confirmando o aeronáutico. 9098 tá bom. É o 9098 aí. Afirmo. Só um minuto. Tá 3663. Reportará tá 3663. O 9098 confirma o horário do plano e destino. Galeão, ABC ao 10310. Trem baixado e travado, gol no 621. Sente livre e pouso na 10. Livre 10, gol no 621. A informar. Controle Salvador, Papatango, Novembro, Eric Mike, para ingresso no Interlagos, para o regresso. Papatango, Novembro, Eric Mike, ingresso no corredor Interlagos, reporte visual com a pista 17. Reportará visual com a 7, Eric Mike. Está incompleta e estava solicitando que entrasse em contato com o mesmo, porém entrasse em contato com o resto, ok? Tipo, não, vou informar a companhia aqui, eu estabilizar no localizador 6250. Chanel 6250, chama agora a torre 118, decimal 612. 386-6250, graças. Que o Delta livre decolado 17, atenta a estreia de turbulência, vento 120 graus, cono 4 nós. Torre Salvador, Oceania 6250, bom dia. Bom dia, 6250, reparte externo. Gente, 6250. Oceania 6311, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 151, alterna 133-25, 6611. Táxi Indy, ponte espera do 102-1862-1905-3733. Livre táxi Indy, ponte espera 1862-1833, bom dia. Altimetro 1015, reporte estabilizado. 1015, autorizado o procedimento, e aliás, aqui vem reporte estabilizado, já 3896. Informa a companhia, está certa, presta assistência aqui. Oceania 6250, trem baixado travado, já passou o externo a 910 agora. Gente, aguarde autorização para pouso. Agora 6250. Libera a região de altitude em taxa, pode ficar 3896. Livre, está 3896, livre descida para 2 no pé. 2 mil direto, tá 3896. Papatango, Whisky, Antitango, desça para 4 mil pés. Altímetro no 0, no 5. 4 mil. Mike, Eco Delta, decolado 5-5, controle 120, decimal 8, bom voo. Delta, obrigado. Papai Romeu, acho que o farol. Mike Eco Delta, bom dia. Papapá, Mike Eco Delta, bom dia, controle Salvador, me escuta. Tá cruzando 700, autorizado, vai a 1500, pro direto de Manati. Autorizado direto do Manati, no 1503, o Mike Eco Delta, reporte livrando a CTR. Livrando a CTR, vai informar, Delta. Ativo, parte 3, Charlie, Pia Charlie, Delta, parte 3, da 3663. 0.8, aciona 0175. Né, 6250, solo 56, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Livre à direita, 1.9, 6250. Solo Gol 1621, confirmado está livre, Juliette, para o 01. Afirmo, 01. Juliette para o 01, 1621. Salve Salvador, bom dia, Xanero 62, Xanero 2, Xanero 2. Xanero 50, bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 6250. Vietnã 3733, ponto de espera 18, pronto. Bom dia, tá 3733, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, tá 3733. Sódromo. Chame torre 118, decimal, meia dúzia, o Papatango, novembro, Yankee Mike. Vamos lá, torre, Yankee Mike. Corrigindo, via Ampers, 16360, Guarulhos, autorizado com 1165. Decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 20, décima 8, cena 5112. Encurtando na medida do possível, é parte final de 2 milhas. Final no 7, é faltará 2 milhas, tem aqui Mike. Aí eu tenho quatro push, ou no 165. Papatango Eco India Yankee, troque código transforme para 2222. Isso é 63, livra na Delta, chame solo 121 decimal 9. Delta 219, tá 3663. Alô, Salvador, tá 3663, livrando na Delta, continua parte 3, vê aquilo? Tá 3663, taxi Alfa Juliette, parte 3, atento a sinalização e solo. Alfa Juliette, parte 3, atento ao sinalizador, tá 3663. Final no 7, 2 milhas, Yankee Mike. Final 7, pouso autorizado, Yankee Mike, 100 graus, 10 nós. Mike, Afirma, autorizado, pouso no 7, Yankee Mike. 3733, decolagem autorizada, 100 graus, 1 dúzia nossa. Iniciando decolagem no 0, tá 3733. Localizador, tá 3896. 3896, completa final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia, tem um bom pulso. 18, meia dúzia, completa, agradece, tá 3896. Papatango, Whisky, Yankee, Tango, autorizado ao final do procedimento LSXY no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 0, no 5, reporta estabilizado. 102.000, reportará 1.015. Decolado 00, controle 120, 8, bom dia. Controle 208, bom dia, até 3733. controle Salvador, bom dia, TAM 3733, cruza 1500 pés, saída da EL. TAM 3733, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após letra direto bridge. Sobe ao 360, da EL, letra bridge, TAM 3733. 3896, tráfego avistado, checado, vento 710, 12, altitude 1015, pouso autorizado. Livre pouso na 10, 1015, TAM 3896. November Yank, Mike, no solo 01, 180, autorizado, até o PAT 4. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste altímetro no 01. Estou para Alfa, Lima Sinai, táxi, meu pai ingresso, pítulo 7. Confirma a gente, hein? Estou confirmando. O LS Whisky. A 3896 no solo 03, direito 29. 1291, bom dia até a 3896. Bom dia, bom domingo. Igualmente. TAM 3896, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, TAM 3896, um excelente dia e domingo pra você. Localizador, Whisky Yankee Tango. Matango, Whisky Yankee Tango, chame torre 118, desce 1612. 86. Bom dia, Papatango, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, 1-0 ou 1-7, Patuso? 1-0. Gente, reporte mais próximo, baixar travado, altímetro 1015, o vento 120 com 13, Tango. Tango. 3-0 Natal, autorizado, Vigo 177, decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Fuca, direção Caju. Tá bom. Controle em 2-0.8. Aceno 5-1 no 7, Olímpia 3. Tango, Serra, Serra, controle Salvador na escuta. Correta, 4 push, Olímpia 3. Marro meu, Bravo, Serra, Serra, mantenha condições iguais, 500 pés. Altímetro em Salvador no 015, reporte final para o Pouso Serra em Decunha. Mike, com Delta, frequência livre de coordenação local. Uno, Uno, 65, autorizado, puxa, reportagem. Acione identificação, desça para o nível 060 na chegada à mare, ajuste o altímetro 1015. Skank Tango, chega o trem, pouso autorizado, 120 graus, 13 nós. Livre pouso, Skank Tango. Salvador, gol 9098. 9098, entrei em contato com a Red, falou que ainda não chegou a CHG, ligaram pra ele, ele informou o problema que tinha sido. Foi informado que ia ser passado uma CHG e até agora não tinha chegado pra ele. Tá ok, então, estamos na sua escuta aqui. Na 3733, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 125, 13325, tá 3733, bom dia. Precisado do táxi, aponta ponto de espera do hotel, Olimpo 03. Controle o Papatango Eco Indian. Papatango Eco Indian, controle. Se o senhor desconhece o corredor interno Águas, poderia me esclarecer a próxima? Então, ingresso autorizado, decolagem, vento 100 graus, 13 nós. O Papatango Eco Indian. Dentro da presença pula 275 Eco Indian, muito obrigado. Tango no solo 09, direito 121, décimo 9. Direito 129, descansando. Metrô no 0, 15. Chega que tem que toque ser via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, descansando. Pode completar o eletrico, a partir do 3.10. Azul 5196 da presente foi na Pro do Serra Vitor 368, desça para 2.500 pés para final do procedimento LS Whisky. No 0 no 5. Correto. Zero 03, autorizado o cruzamento 1028. Delta, Alfa e reportando Juliette. Esquenta Tango, vai manter posição antes da Juliette. Temos uma aeronave que já iniciou o push no 1-1. Manter posição e aguarda para cruzamento do aeródromo. Para Alfa, decolado azul no 0, à direita, litoral sul, chama controle 208, tá volta. Tá volta, 1208. Controle é o Papa Romeo Oscar Papa Alfa. Papa Romeo Oscar Papa Alfa, controle Salvador. E em voo panorâmico, no corredor Axé, 500 pés, transponder 0175, virava até o corredor Axé, até na proximidade de Pelourim, com sobrevoo o estádio do, da Fonte Nova. Mantenha condições visuais na mesa do litoral, 500 pés, altimetro 0175, Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, na escuta do controle. Na escuta, nós comparamos. Vai, Javier. Approved taxi via India, hold point for now, 0 call tower, 198 small 6, Canadian 014, confirm Sozo Bot. Pensando após livrar os filhos, só segue via 41 Lima, mais que a porta do Quebec. Negativo, vai aguardar o antes, tá no MT83. Está sendo através do 10, assim, mesmo livrar a entrada da Juliette, prossegue, táxi, reporta Quebec. O 9098, está pronto, copo? Está pronto. 400 Galeão, autorizado, VP Zulu 10. Decola a pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 120.8, aciona 5135. 400 autorizado Galeão, presumo no zero, decola da 10, curva direita após da Euleda Bridge. Controle 1208 e aciona 5135, algum 9098. Reporte quando puxa 9098. Ativar com a gente, graças a informação. Controle Salvador, boa, gol 1965, decolou na Dayal, passando 1400. Gol 1165, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da Dayal, após o mesmo direto do 360 subindo após da Lady Boa Bridge, gol 1165. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, frequência livre. Livre, até mais tarde, ó. Serra Serra. Papá Tango, Eco, Índia, Yankee, vai manter a sua 275 condições lá por mais 1,0 milha. Após procederá via litoral, corredores Veracruz, Caixa Preta. Quando possível, informe estimado para ingresso e pouso na em Ilhéus. Primativo, não aguarde. Almeia, ajuste no 094. 394, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 094. You are clear for line up and take off, runway 10, wind is 100 degrees, 14 knots, Canadian 1014. Puxa, a aeronave está aquecendo a retaguarda. Nesse instante já liberou, autorizado, puxa, boa tarde. 9098. Confirma a posição da mensagem de alta. Azul 596 está... Yes, 10, Azul 596, completa final, chame torre 118, decimal 6, 12. 118, decimal 6, Azul 5196, obrigado, bom dia. Valeu. Voo no 094, grato pela informação. Torre em Salvador, bom dia, Azul 5196, estabilizado ele, S, 10. 140 5196, pode o Cielo baixar travado, pista 10. Portaral 372, baixar travado, 5196. Eu tenho seu plano, copia? 6140, Xena. 250 Maceió autorizado, decola pista no 0 com a esquerda, seta pulga, transição zumbi, controle em 20.8, aciona 5137. Autorizado para Maceió, nível 250, está aí, seta pulga, transição zumbi, e a outra 8.8, decola no 0, controle 20.8, transição 5137. Confirma nível 250, transição zumbi após a saída PUCA, reporta PUSH 6140. PUCA, transição zumbi, nível 250, 6140, grato. Desça para 2000 pés, está autorizado a sinal do procedimento LS, que sou IPX 0, reporta, está autorizado. 2000 pés, autorizado, chamar na localização do voo, não é mais. Azul 596, cheque o trem de pouso, pistola 0, pouso autorizado, vento de 100 graus, 14 nós. Pouso autorizado, aguarde para o trem de pouso, 5196. Decola pistola no 0, curva esquerda, saída pulga, transição Caju, controle 20.8, aciona 5122. Autorizado, o nível 390, pulga Caju, operador 58, transporte 5122. E o controle opera em 298, hein? 1208. Meia pistola 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós. Pouso autorizado, 596. Acionado 5122, a porta push. Porta push, nível 370, gente. Taxi voo 9098, 13h46, Campinas, 119, sua vez. Autorizado táxi, Índia, ponte para dono 02, 8612, que legal no 05 ou 9098. Índia, 8612, ou 9098. Voo 1094, está autorizado a final do procedimento LSX-8, dessa para 2 no pé, altímetro 10015, reporte estabilizado. Montarei. Estabilizado o localizador, gol no 648. Gol no 648, completa final, torre 118, decimal, 612. 118, 612, no 648. Torre Salvador, bom dia, gol no 648, no localizador. Alô, Salvador, do 1621, tá sempre da Lima, posição 1, autorização Congonha, São Paulo. 1621, Paulo 360, via Pesolano 6, decola pista no 0 curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 20.8, aciona 5130, voo no 621. Voo no 621, tá autorizado, via 360, São Paulo, até Zulu 16. Decola da pista 10, sua direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5130, gol no 621. A porta push, gol no 621. É portarinho, 621. 1015. 3000 pés, 10 no 5, gol no 394. 0, Bachar travado, gol no 648. 645, chain code to 5075. Vento? Vento 110, 110 com 13. Gol. Azul, seguir polo, me trabalho com 08 a 10, que? Azul, 519. Décima 1, alterna, 133, décima 1, 25. Agora aprovando, 645. Under 645, change code to 5075. 5075, under 645. Polo Metal 10. Tá, ok, excelente. Através do 8, segue o Polo Metal 10, 59. Polo Gol 1630, pushback, acionamento na posição 4. Autorizado, puxa, portátil, Gol 1630. Chama no ataque, 1630. Gol no 394, está autorizado a final do procedimento de LSX Suída, separa 2.000 pés, altímetro no 0, no 5, reporte estabilizado. PS 2.000, reporte estabilizado, X-Wing, gol no 394. Under 645, radar contact 1-2 miles south from Salvador, you are climb to flight level 280, dial departure. After leader, fly direct to building. Roger, sir, train maintain 280, Lida, before direct to Eudes position, under 645. Correct. No solo 23, direita via Foxtrot 119. Direita na Foxtrot, gol no 648. O cheque 3, título 0, pouso autorizado, 110, com uma dúzia. Baixar travado, autorizado, pouso, gol na 0-4. Olimpo 03, observa 37, gol na curta, após a lerma, né? Sam 3198, controle Salvador, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 05. 30, POB 109, 2 horas e 10, alterna Natal. Autorizado o site CIN, com espera 2862, que legal no 05. 2862, BA. Azul 4207, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 060 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0 no 5. Claro, 710 com 13. 094, Alfa Juliette pro 04. Alfa Juliette pro 04, obrigado. Trip 5403, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada, bom, ajuste altímetro no 0 no 5. Salvador, bom dia, vou fazer as vezes com a espera da Zeta pronto. 4, completa o final, chama agora a turma. 1-8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, ligou no 394. Fala, bom, 1-6-1, puxa, acionamento, posição 1, não. Aguarde. Vai lá. Vamos para o controle. Under 645, contact now resistance 15.1, if unable, 123.5. 125.1, resistance, thank you so long. Have a nice night. Bom dia, vou no 394, fico sinal, baixado, checado. 394, avistado, checado o trem, vento 110, 110 graus, sou 14 nós, 14 nós, 1014 nautinhos, todo autorizado, pistola zero. Livre pouso na 10, ajuste no 014, vou no 394. Salvador, o grupo uniforme do grupo poderia instalar 11 reatores em marcha lenta antes de iniciar o pushback. Sim, chama para o pushback. Sim, obrigado. 800 pés no oposto. Ah, 1.500 pés. Frequência livre, coordenação local, ingressão na terminal Léo 120, decimal 1. Contato 0 03, decolou no terceiro da PUCA. Olimpo 03, contato radar na decolagem, sul para o nível 230, saída da PUCA, transição Caju. PUCA Caju, autorizado sobre o nível 230, Olimpo. Uniforme Zulu, confirma a intenção? É o 621, senhor, está autorizado para o equipamento, foi confundido aqui. Positivo. Marco Delta chama o controle 119.8. Alô, Salvador, bom dia, Chanel 6333, informação Lima, autorização Congonhas. Bom dia, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5144, coteja. Autorizado com voz 360, via Pendulo 16, fala da 10, curva direita, da Eulia da Bridge, 5144, autosponder, controle 208, do 6333. Atualizamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada pronta, está no 3. Solos 31, direito 219. Direito 219, volume 394. Alô, bom dia, Gol no 394, vibrando. Confirme. Gol 1394, vibrando. Gol no 394, táxi via Alfa, Juliette, portal 612. Alfa, Juliette, 612, 394. Fala, pode esperar pronto, Gol 630. No 630, após o 700, corrigindo, aliás, mantém. Alinho, mantenha a foto com 630. No 4207, reduz a velocidade para 290 a mais. 4207. Está na Galeão. Gente, 132 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 612, é bom voo. Índia Alfa, 614, ajuste, ponto de espera 8612, 621, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 9098. 9098, contato radar, sobre nível 400, perfil da EL. 400, o possível voa, Bridge. Gente, aguarde. Bridge. 3198 da TAM, vetoração para sequenciamento, curva direita, pro 060, desça para 3000 pés, TAM 3198. 3198, vetoração, 3000 pés, mas não entendeu a proa. 060. 060, 31. 3190. Azul 4207, desça para 4000 pés. 4000, mais 0, 4207. Uno 630, decolagem autorizada, 100 graus, 39. Tive decolagem da 10, gol. 1-630. Torre Salvador, bom dia, 621, 0-0, pronto.